180 graus, 8 nós. M310, isso para 3.000 pés, voltímetro no 0 no 5. 3.000 no 0 no 5, 63 no 0. Milo 3 decola 52, controle 19 decimal 35. 1935. Gol 1613. Gol número 3, contato radar na decolagem. Submantenha o 360, saia da gole, transição o fito. 360, gole, o fito. 40 pela Uber Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída gole, transição o fito. Controle 199, decimal 35, aciona 5425. 340 autorizado, Perizulu 17, decolando 10, curva direita, gole ofito. Controle 1935, transponder 5425. Protejamento correto, chame pronto para acionamento e puxe portão 09, TAN 3561. Chamará 3561. Localizador 2733. O SAE 2733 complete a aproximação e chame a torre Salvador agora em 118, decimal meia dúzia. Vai completar e chama a torre 18 meia graus, boa noite. Confirmando o Webjet 5836, Recife 330. Afirmativo. Ciente da informação uniforme, pronto para copo. Ciente da informação uniforme. Sente autorizado a Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, aciona 5424. Chegada Maré. 050, chegada Maré. O gol 1398. Qual a velocidade, gol no 398? Para o momento, mantendo 290 indicada. Ciente. Polo 398, voo Itape. Proa de Itape, voo 398. Oxené 6310, pista para 12.000 pés, 1015 ainda no ajuste. Vive aproximação, ILS para 10, acuse no localizador quando estabilizado. 2015, autorizado ILS, reportará estabilizado no O localizador 63, eu não sei. Chame o centro Recife em 1288, alterna 13325. 1288-2335, muito obrigado. Secundária 133-25. 133-25, obrigado. Controle Salvador, boa noite, está 3258, passando Judas. Dan 3258, boa noite. Aqui uma identificação, desse mantém o nível de voo 060, chegada à área. Reduza para 250 nós. Ok, iniciou a redução, já está batendo 209, 3258 na mais. Gente. Foi autorizado 060, tá 3858. 060. Alô, é o voo 1885 para o táxi. 4 horas e 10 de autonomia, 180 a bordo até no Galeão. 1885, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no zero, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajuste no zero, 105, bom voo. Juliette Alfa, quando o ponto de espera 118 meia zero, confirma. Afirmativo, 118 decimal meia dúzia, zero. Longo 1613, passa 150, chama o centro, 1288, alterna 13325. Longo 288. 13325. 325. Estabilizando localizador 6310. Flight final ILS, torre 118-6, Xane 6310. Completando, vai chamar a torre 18-6, boa tarde. Boa noite. Boa noite. O solo controlado 27233. 7-2-7-2-3, seu solo ao 59, esquerda, pátio militar, estacionar, frequência livre. Esquerda, pátio militar. Informe o localizador. Autorizado até 2000 pés, comandamos o localizador, 1398. Tá 3858, desse mantenha 3000, ajuste 1015, nós 0 na 5. 3000 com 1015, 3858. 35, mantém a posição. Até. 6310, check train, livre pouso, pistão 0, vento 180 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, Xanero 63, 10. Paulo, Salvador, boa noite, o Azul 4234, certidão uniforme, 370, Recife, guardando. Azul 4234, autorizado Recife, nível 370, pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 199.35, aciona 5145. Autorizado 370, Recife, Upper Whisky 58, decola da 10 com curva esquerda. Saída Puca, Aracaju, 1935, controle 5145, transponder, o 4234. Protejamento correto, estamos prontos para acionamento, puxe, pátio 3, azul 4234. Chamará no pátio 34234, azul, obrigado. Livrou. 7-0-0, só 02, direito, 219 só. 219, pega de pouco. 885, decolagem livre, 160 graus, 8 anos. Livre decolagem pro Gol no 885, tudo bem. Autorizando o táxi via Alfa, reportará antes da Juliette Panicã. Autorizado, chame para o táxi 352 no meio. Chamar a táxi, 2 no meio. Fala, boa noite, passarei 22, 24, já uniforme. Firmando, quem chamou foi o azul 4071 no Campinas 360. Não, passarei do 22, 24 para a Juazeiro do Norte. Passarelo 2224, confirme aí, OBT? Agora os 25, senhora. Zona descida até 2 mil pés, sem restrições, o TAN 3858. Porque essa pessoa está chegando a ser cortada, descer para o nível. Briga descida até 2 mil pés, o 3858, sem restrição. Ok, sem restrição para 2 mil. Gol no 398 autorizado, ILS X-Ray, reporte localizador. Reportando localizador, gol 398. Para Salvador, gol no 885, passando 1.600 pés, ascensão 360. 885, submanter o 360 da EL, vigilância radar. Subindo a 360, gol no 885, manda. Autorizado voar Dael, gol no 885. Dael, gol no 885. Antes da Juliette, Oxenero 6310. Ingressa via Índia para o portão 01, Oxenero 6310. Índia para o 01, 6310. Complete final ILS, chame a torre 118.6. 118.6, vamos 398, boa noite. Boa noite. 0105. 3, Juliette Alfa, Pantera, 10, 118.60, 3516. Solta 3561, gate 9, pushback estacionamento. 09 autorizado, deixando para o táxi, dando 3561. Demora para o táxi. Salvador, uma boa noite, com 398, na final, cabeceira 1-0. 398, ciente, cheque o trem, livre pouso, o vento 1, 60 graus, 1-0 mais. Autorizado o pouso e abaixado e travado com 398. Boa, 7 milhas à frente. Reduzindo, 350. Falou, Salvador, azul 4071. Azul 4071, no Campinas 360, informação uniforme, aguarde para a cópia. Aguardando para a cópia, poderia informar a saída prevista para Campinas? Saída prevista Dael. Dael, Leda, após Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Ok, é Dael, Leda, depois Bridge, azul. Roger, maintain position on holding short. Ok, maintain. 5 complete final ILS, torre 118.6. 118.6, obrigado, boa noite. Boa. Tá 3858, tá 2 minutos de estado baixado agora. Ok, ciente, continua a aproximação, aguarda a atualização de pouso. Guardando. Controle Salvador, 3152, informação em uniforme, cruza 970 para o 1150. 3152, chegada a Mari, desce mantém o 050. Mari, desce mantém 050, tá 3152. Conforme 360, com curva direita da El, Leda, depois Bridge, Aper Zulu 16, 11935, aciona 5431, o azul 4071. Protejamento correto, estamos pronto para acionamento push, parte 3, azul 4031. Camarada, 4071. Para o pushback, acionamento, portão 5, web 5836. Cliente Webjet 5836, aguarde para o pushback acionamento. Dentro de alguns instantes, o Airbus da TAM vai estar realizando o táxi na retaguarda do sistema. Afirmativo, aguardando então o Airbus iniciar o táxi na retaguarda da aeronave. Aguardando sua autorização para o pushback, 5723. Sim. Táxi TAM 3561, 168 a bordo, 4:20 com fim. 8, solo, 11, direito, 29, solo. 219, boa noite. 8, 2, 5. Quando espera a torre 1-1-2-9-6-2, registro 0-1-5, TAM 3561. Juliette Alfa, 18-6, TAM 3561. Solo, boa noite, bom, 398, liberando a pista. 1-398, táxi Alfa, reportante da táxi foi Juliette para ingresso. Alfa, encontramos antes Juliette, com 398. Alô, já teria autorização para o passarinho do 22. 0224, estamos entrando em contato com o Centro Recife, aguarde apenas alguns instantes para a cópia. Ok. Objeto 5836, após a passagem do Airbus da TAM, na retaguarda da aeronave, autorizado acionamento e puxa e chame para o táxi. Afirmativo, passou o Airbus na retaguarda da aeronave, a gente puxa, aciona, chama táxi, obrigado. Sono Salvador, boa noite novamente, eu tô 3662, autorização 370 Natal. TAM 3662, Natal 370, informação uniforme, aguarde para cópia. Sim, então uniforme, aguardando cópia. Sala 13, direito, 219 sala. 219. 5216 for takeoff, winds 140 degrees, 10 knots. Roger, please take off. 5216. Solo 3. 2 3858, táxi autorizado via Alfa, reportando seu táxi para ingresso. Alfa, seu Juliette vai reportar. Uno 398, mantenha-se antes da táxi para Juliette, o portão será o meia dúzia. Da Juliette, aguardando para meia dúzia, bom, 398. Paredo 2224, pronto para cópia. Copia, alto. Autorizado Juazeiro do Norte, nível 350, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Frote. A aerovia Upper Zulu 19, após a posição Bangu, Bravo, Alfa, November, Golf, Uniforme, após direto Juazeiro do Norte. Controle 19, decimal 35, aciona 5436. Copiado, saída Momo, com curva à esquerda. Passou aqui próximo, Upper Zulu 09, após Bangu, direto Juazeiro, 109-35-5436. Protejamento correto, chamo pronto para acionamento, puxa remoto no 4, passaria 2224. Ok, já estamos prontos para acionamento, senhora. Solo azul 4234, está no 43 para puxa e acionamento. É, tá sério na sua escuta. 5216, submantém 190, sai da PUCA. 190-5216 na PUCA. Solo azul 4234, está no pátio 3 para posicionamento. Autorizado, chame para o táxi. Azul 4234 no pátio 3. Autorizado, chamará para táxi azul 4234. Para o táxi web 5836, somos 149 a bordo, com 3 horas e 15, o alternado é Salvador. Corrige gol 1404, vê se mantém a 2 mil pés, ajuste no 0, no 5, voe direto do Luna da presente. 2 mil pés, 1015, direto do Luna, 1404. Um ótimo serviço, até mais tarde. No 398, após a passagem do Boeing da Webjet, ingressa via Juliette para o portão meia dúzia. Passando o Webjet, segue meia dúzia, vamos 368. 398. No 3858, ingressa via Juliette para o portão 07. Juliette para o 07, 18 depois. Sim, seguindo o Boeing da Gol 7. Torre, boa noite. De novo, web 5836, ponto de espera pronto. Utilizado web 5836, alinhar e manter 1-0. Ali, manter 1-0, 5836, obrigado. 2, pronto, para a copa 3662. Autorizado Natal, nível 370 pela Upper Zulu 1-0. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar. Controle 19-35, aciona 5437. Zipar, decola da 1-0, curva esquerda após. Controle 19-35, transponda 5437. Protejamento correto, chame pronto para acionamento, puxa, então 3662. Chamaremos 3662. Solo, passando 2264. Prossiga. Está passando o pessoal do solo de aeronave que é retaguarda da nossa avião. Autorizado o push, só que parece que tem uma aeronave aqui, a retaguarda. Eu não tenho campo de visão, estou sendo informado pelo pessoal aqui do nosso avião. Para o táxi, o azul 4234 com 100 a bordo 1320, Maceió. 0 gole, está 3561. Estou no 0, ponto de espera, torre 1 no 8, décima meia dúzia, ajuste no 0 no 5. 0 no 5, autorizado via Juliette Alfa, quando pronto, 1862, azul 4234. Açaredo 2224, as aeronaves que estão no nosso controle seria o Gol, um Boeing da Gol, ingressando para o 0, meia dúzia e